Ficheiro 31, página 278, 35. Palácio da Ajuda, 2 de novembro de 1888. Não sei o que se passa na cabeça da minha mãe, Amélia. O meu pai está cada dia mais doente e a rainha não regressa a Portugal. Os jornais já dizem que a rainha o abandonou, entretida que está a gastar o dinheiro do erário público. Também são umas bestas esses jornalistas, que sabem muito bem que o orçamento da família real é ridiculamente baixo. Amélia acenou que sim com a cabeça. A quantia destinada aos gastos dos Bragança pelo governo era ridícula, 10 vezes menos do que recebia a família real espanhola, 100 vezes menos do que os ingleses. Já o meu pai comentou a ratoeira em que nos colocam. Dão uma renda mínima à Casa Real, os reis acabam por pedir mais e aí o chefe do governo concede um adiantamento, mas fica com a nota de dívida como arma de chantagem, comentou Amélia, omitindo a parte em que o conde de Paris lhe dissera que era urgente que renegociassem o montante anual para não ficarem nas mãos dos políticos. Nem me falo nisso agora. O pior é que a corte não ajuda. Reparou ontem no São Carlos aqueles grupinhos a comentar o caso, aquele barulho de vozes que se cala imediatamente quando nos aproximamos? Carlos, podem não estar a falar da sua mãe, protestou Amélia, embora suspeitasse que o fizessem. De dia para dia sentia-se cada vez mais desconfiada em relação a tantos dos nobres que formavam esta espécie de corte. Amélia, sou menos distraído do que pareço, comentou Carlos, zangado. E estou mesmo angustiado. Já mandei 6 telegramas à minha mãe a implorar-lhe que regresse. E ela ignora-os. E ao dizer isso, não resistiu a sorrir. Amélia olhou, incrédula. Ri-se? Carlos encolheu os ombros. Riu. O que é que quer? A minha mãe é insuportável, admito. Mas tem uma força, uma indiferença às convenções e àquilo que os outros dizem, que admiro. Acha-se acima de todos. Até do seu pai, e se calhar a culpa é dele, pensou Amélia, e baixou os olhos aflita, o coração apertado, como se estivesse a falar de si, quando, que disparate, falava de uma mulher que não podia ser mais diferente. Tudo isto é embaraça, não é? Comentou Carlos, pondo-lhe uma mão no braço. Afinal, se o rei tem uma amante assumida, não terá a rainha o direito de se comportar da mesma maneira? Amélia levantou a cabeça de imediato. Desculpe, mas tenho de o dizer. Já é vergonhoso que o rei tenha uma amante, quanto mais a rainha. Os reis têm de dar o exemplo. Era isso que ia acrescentar. Retorquiu Carlos num tom torcista. Amélia olhou. E os seus olhos estavam cheios de desafio. Não concorda comigo? Carlos encolheu os ombros. Esta conversa já cansa. Vou mandar um novo telegrama. Escreveu. Mãe, por favor, volte. O pai está cada vez mais doente e o país fala. Seu filho dedicado, Carlos. Suspirou. Não queria estar ao lado de Maria Pia quando a rainha recebesse mais esta intimação. Bolas, não bastavam os políticos a chatear-lhe a cabeça? Também a rainha se comportava de forma tão instável como eles. 36. Palácio da Ajuda, 17 de novembro de 1888. Maria Pia chegara ontem e tinham sido necessárias 2 carruagens em Santa Apolónia, uma para a família real, a outra para as malas e embrulhos. O povo que tinha corrido à estação olhava com um misto de inveja e admiração. Saudades só tive do meu neto, comentara na viagem para o Paço. Então tinha bom remédio, podia ter regressado mais cedo, retorquiu Carlos, agastado. Não comece já, Carlos, não venho com paciência para discussões, respondeu a rainha enquanto despia o casaco de peles. Ai, que saudades desta luz de Lisboa! Paris já está coberta de neve, desconversou. Amélia e o pequeno esperam por si na ajuda, mas, mãe, temos de conversar. Não tenho nada para te dizer, a não ser que queiras saber os detalhes da moda francesa. Aí terei todo o gosto em te pôr a par. Ou das últimas cantoras de ópera, já que certamente não escapas à paixão da família por cantoras. E esticando os dedos, contou: Ora, o teu avô Fernando e a cantora, que agora é condessa. O teu pai e a tal Rosa. Fora as outras todas, de que já nem me lembro dos nomes. E tu, que já tens fama em Paris, para não falar nos bastardos que vais deixando pelo Alentejo. As cores subiram à cara do Duque de Bragança, tão zangado que atropelava as palavras. A mãe... ameaçou. A mãe o quê? Já estou cansada de que façam de mim estúpida. Nem vos passo pela cabeça que me transformam numa insonsa, presa aqui neste canto à beira-mar plantado, disse de forma perentória. Luís Filipe brincava com os animais de madeira que a avó lhe trouxera da viagem a Paris, junto à lareira. A rainha sentara-se ao seu lado, numa cadeira baixa, e conversava animadamente com ele em francês, dizendo, enquanto olhava para Amélia de relance, coisas como: Se não for eu ensinar-te francês, quem é que te ensina? A tua mãe não é, com esta mania de usar o português para tudo e de se recusar a contratar uma mademoiselle para ti. Amélia controlou a sua vontade de lhe responder torto e continuou a desenhar. No bloco aberto, retratava a silhueta da sogra e do neto, a lareira a crepitar, os tapetes cheios de cor que cobriam o chão, os quadros na parede e as molduras e os bibelôs encafuados sobre os móveis de madeira pesada. Maria Pia transformara a ajuda num palácio magnífico, tinha de o reconhecer. Trocou o lápis pelo pincel e molhou-o no verde da nova coleção de aguarelas que a sogra lhe trouxera. Decididamente, a senhora provoca-lhe uma confusão de sentimentos. A paz daquela sala foi cortada pela entrada de Carlos, que vinha almoçar. Dom Luís chegou logo depois, apoiado em Afonso, que ficara impressionado com o estado do pai, que a cada dia se mexia com maior dificuldade. Não sabemos o que tem, diziam os médicos à família e aos jornais do reino, enquanto sussurravam entre si que a sífilis apodrecia o seu corpo, como uma lepra que agora nada poderia travar. Carlos, estás contente? Finalmente tens a família toda na mesma sala, comentou Maria Pia num tom irónico. As palavras serviram como uma faísca que acende o rastilho. Estou bem, porquê? Acha um desejo assim tão extraordinário? Era o que me faltava, de ser criticada pelo meu filho. O teu pai já ontem me falou nesse tom. E de divórcio, imagina tu. Amélia concentrou-se a soprar na folha que tinha acabado de pintar. Um pretexto para fingir que não estava ali. Mas o nó apertava-se na garganta. Divórcio? Um divórcio na família real portuguesa? Carlos olhou o pai, incrédulo. Divórcio? O pai sugeriu o divórcio? O rei, enterrado numa cadeira do outro lado da sala, anuiu com a cabeça. Mas Maria Pia não o deixou sequer abrir a boca. Nem voltes a falar-lhe no assunto, Carlos. Digo-te o que lhe disse a ele. Se quer o divórcio, por mim tudo bem. Mas pego nas minhas coisas, e com a mão apontou para tudo o que a rodeava, e volto para a Itália. Com todo o escândalo possível, evidentemente, acrescentou com um sorriso malicioso. Chantagem, mãe, isso é pura chantagem. E o seu comportamento? Carlos, cala-te já, ordenou a rainha furiosa. Ainda está para chegar o dia em que dás lições de moral à sua mãe. Amélia sentiu o coração bater mais depressa, com o tom que a sogra imprimia àquela ameaça. O que sabia a rainha que ela desconhecia? Por que é que Carlos não lhe podia dar lições de moral? Mas Maria Pia distraiu-a, desta vez com uma voz chorosa e teatralmente sofrida. Não te vi a chamar a atenção do teu pai estes anos todos em que me enganou com todos os rabos de saias que lhe passaram pela frente. Se calhar porque tu próprio não achas mal que um homem tenha as suas amigas. Amélia pousou as tintas e levantou-se de um salto, as bochechas coradas, os olhos a queimar. Se me dão licença, vou levar o Luizinho para dentro, que é hora da sesta. E saiu. Nessa noite abriu o diário em branco e escreveu. Escreveu sem se importar que alguém lesse, sem se importar com o que escrevia. Não posso aceitar o comportamento da minha sogra nem a forma desabrida como fala e como me trata. Carlos fez-lhe frente. Orgulhei-me dele e tive uma pena imensa do meu sogro. Carlos disse-me depois que a rainha aceitou em quebrar o seu entendimento com o tenente. Pareceu-me destroçado quando voltou, porque, ao que parece, a rainha chorou convulsivamente. Carlos diz que ela gosta mesmo dele. Maria Pia, apaixonada por um vulgar soldado? Será que é capaz de amar alguém, exceto a ela mesma? Prefiro duvidar, mas perturba-me tudo isto. Sinto que não estou preparada para estes labirintos. Sinto que se calhar já estou dentro de um, sem ainda o perceber. Tenho saudades de casa, da paz entre os meus pais, do amor que os une. Ainda bem que não cresci num ambiente assim. Só espero que o Luizinho não tenha nunca de passar pelo mesmo. Mas não, Carlos não vai cometer os erros que os pais cometeram e que tanto o magoaram. Meu Deus, queria ter mais certezas. Mas Maria Ana morreu. E aquele vulto na janela de Vila Viçosa assombra-me. 37. Palácio de Belém, 19 de fevereiro de 1889. A Condessa de Seixal veio dizer-lhe: Sua Alteza pede-lhe que se agasalhe e se encontre com ele à porta da cavalariça. Amélia estava com Luís Filipe no quarto de brinquedos quando recebeu o recado. Isabel Saldanha da Gama aproximou-se e insistiu: Vá, vá, senhora Dona Amélia, que o príncipe fica bem comigo. Amélia sorriu-lhe, confiante na querida aia do seu menino, e saiu do quarto quase a correr. Seixal e Isabel entreolharam-se. Ultimamente o Duque de Bragança parecia sempre demasiado ocupado para surpreender a mulher. Até para dormir com ela, estiveram quase para dizer, mas não disseram. Amélia, enquanto percorria o corredor gelado até ao quarto de vestir, pensava o mesmo. Sentia que o marido se afastava devagarinho e que ela o via fugir sem fazer nada. Sentia raiva do tempo cada vez mais longo que passava com aquele seu grupo de amigos pomposos e diletantes, orquestrados pelo seu secretário privado, o Conde de Arnoso. Os meninos de Cascais, como lhe chamava a imprensa, tinham agora como principal alvo os novos ricos dos Esturis, de quem faziam troça e pregavam partidas como se fossem miúdos de 15 anos. Os piristas, nome que derivava do apelido Pires, com que haviam batizado todas as famílias burguesas. Piristas, para os pirosos que se queriam armar em qualquer coisa e corriam atrás da família real para a beira-mar. Piolhosos, para denominar os pobres que chegavam do campo, tinham sempre um termo depreciativo para todos os que não tinham nascido naquele círculo fechado. Amélia achava a maioria destes meninos insuportáveis, tão insuportáveis que se colocava à parte sempre que podia. E ao colocar-se à parte desta gente, colocava-se à parte de Carlos. Tinha consciência disso. Agora que era ele que inesperadamente a chamava, percebeu que se enganava a si mesma. A verdade é que ambicionava que o marido a amasse, como amara naqueles primeiros tempos em que fora a recém-casada mais feliz do universo. Que quererá Carlos? Pensou, enquanto vestia as calças de montar. E com a ajuda da criada de quarto, calçava as suas adoradas botas de pele que a mãe lhe mandara há pouco tempo de Inglaterra. Enfiou a melhor camisa, a gola cortada no colarinho, um casaquinho de malha de cachemira quente e o casaco preto de Amazona, que fora alargado depois do nascimento do príncipe. Olhou-se ao espelho antes de sair e a inseparável Ana, que a ajudara a vestir-se, comentou: "Sei que é atrevimento dizer-lhe isto, Sua Alteza, mas está linda." Amélia olhou-a com ternura, agradeceu-lhe com um gesto da cabeça e saiu. Partiram os dois a cavalo, sozinhos como antigamente, sem criados nem amigos, só os dois. O caminho era o do Cais de Belém, e ao chegarem mais perto, Carlos apontou: "Está a ver ali ancorado?" Amélia viu um iate novo, as velas já içadas, o casco de madeira pintado de branco, maior e mais elegante do que o Amélia antigo. Exclamou: "É o barco novo?" "Amélia II, em sua homenagem e ao seu serviço", disse Carlos a rir. Amélia olhou-o feliz. Uma esperança súbita de que talvez tudo pudesse recomeçar entre eles, que ao número 2 do iate correspondesse uma segunda etapa do seu casamento. Carlos olhou-a de relance. "Prometo tirar essa sombra de desilusão dos seus olhos, minha querida." Amélia abriu o sorriso e estendeu-lhe a mão, que Carlos beijou. Nessa tarde, velejaram até Cascais, só os dois. "Inauguramos as cabinas?" perguntou Carlos, beijando-lhe a cara, cheia de vento e de sol. Amélia retribuiu o beijo e sentiu-se derreter nos seus braços. Sem sombras nem vultos, amou-o como se fosse a primeira vez. 38. Palácio de Belém, 26 de abril de 1889. Minha querida mãe, queria que soubesse a grande notícia por mim. Estou à espera de bebé, muito ao princípio, mas só rezo a Deus e à Virgem que o protejam. Imagina com certeza como a queria, vos queria, ter aqui comigo. Vou sentir sempre que se vos tivesse tido ao meu lado em Vila Viçosa, talvez a pequenina não tivesse morrido. Talvez não tivesse sido um luto tão duro e difícil. Não quero cair naquela melancolia nunca mais. Os meus sogros estão felizes com a notícia e a minha sogra tem-me tratado novamente com todo o desvelo e cuidado, como se eu fosse de vidro. Mas é de si que preciso, mãe. O rei está a cada dia pior. Mudaram-se para a cidadela de Cascais, porque Dom Luís, como marinheiro que sempre foi, diz que quer estar junto ao mar. E Sua Majestade a Rainha tem estado incansável ao seu lado. Nem a reconheço. Depois de um período em que esteve muito embaixo, recusando-se a comer, por motivos que não quero esclarecer por carta, tenho agora a impressão de que, ao perceber que a vida de Dom Luís está por um fio, sentiu que era ele e não ela que precisava de ajuda. E continua dedicada em absoluto ao pequeno Luís. Venha depressa, mãe, e reze pelo filho que cresce dentro de mim, da sua filha que a adora, Amélia. Dobrou a carta com cuidado, antes de a fechar e lacar, com as armas dos Bragança, com as suas armas. Não explicara à mãe que Maria Pia sofrera uma depressão, quando o seu tenente for obrigado a embarcar para a África. De como entrar em greve da fome, e talvez tivesse morrido, se não fossem os cuidados da sua camareira, a Marquesa de Rio Maior. Mas por esta altura, a mãe e o pai saberiam ainda mais detalhes do romance do que ela, de tal forma a história se tinha espalhado pela boca de uma corte que vivia destas tricas, suspirou. Não lhe disse também que suspeitava de que, acima de tudo, a vida do rei importava a Maria Pia, porque a sua morte implicaria que deixaria aos 42 anos de ser rainha. Substituída por ela, Amélia, de quem a rainha-mãe temia vingança. 39. Palácio de Belém, 19 de outubro de 1889. O rei morreu! Viva o rei! Amélia mordeu o lábio e pensou em levar Vassarre, que se aqui estivesse lhe diria que uma rainha não deixa que pequenos gestos traiam os seus sentimentos. Rainha, repetiu baixinho. O rei morrera na cidadela de Cascais depois de um sofrimento intenso. No último mês tinha sido proibida de o ver. Ela que durante todo o verão lanchara com ele no terraço sobre a baía. Ela que chegara a Portugal decidida a não gostar dele. Maria Pia proibira mesmo as suas visitas, com medo de que o sofrimento intenso de Dom Luís lhe provocasse uma comoção que desencadeasse um parto prematuro, como o anterior. Amélia olhou para a sua barriga de 8 meses e falou-lhe baixinho. O avô morreu, bebé, e o seu pai é rei de Portugal.